especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na área! E aí, DJ Dinho Pressão? Vai começar! Tá, hoje tá, tem tá. aula. Hoje tem aula aqui, ó. Atenção, atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Japa Gravações CDs. DJ Índio é o brabo, porra. Aniversário da Discorda! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Oh! Oh! Oh! DJ Rick de Ferraz pegou a moto e vrrr, meteu a puta na garupa e vrrr. Ai, ai, faz o gatilhado, gatilhado, desguiado. Os caras comandando a frente assim, ó. Bora, Natan, bora, macaco. Faz o gatilhado, gatilhado, gatilhado. 3, 2, 1, já, já, já, já. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você. Vou sentar na tua piranha. Vem com o vem com o When your legs don't work like they used to before. Amor, te arruma. Deixa o céu e tenta lá. Caralho, caralho, eu vou curtir a raparinha. Para depois joga na minha cara e faz. Bora, minha discorda. Sim. Tá na hora. Vai, fogo. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Ninguém segura o macaco agora. O Imperador Weber se falou. Os caras vieram pra dar show. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado. Bora no caqueado. Bora no gingado. Bora no caqueado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Vai dançando. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Oh! Oh! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador Rafael Gambista, o Imperador Weber, o Macaco, o Cumpadre Paulinho, o meu parceiro Paulo. E aí, Botora Júnior! O Robinho da 160, o meu parceiro preto da discórdia, o DJ Ralf, o Sérgio de Campista, e o meu parceiro cara de porco, e o DJ Mavi! Tchau! sinceras aí. Quem tem amigo corno dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho. Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito aí. Quem é que tá feliz da vida e não tem hora pra chegar em casa? Bota a mãozinha pra cima agora. E pra gente que é conhecido em todo o Pará. 5, 4, 3, 2, 1. Bora, sai da frente. A galera da segunda da discórdia já está no pedaço. O empresário Rafael Campista. Caralho, vai pegar fogo agora. Pega fogo, pega fogo. É aniversário da discórdia. Salve, Dalissal. Bora sair da frente. Na segunda da discórdia é tudo diferente. E se balançando, acende o pavio com a segunda. Parabéns, minha discórdia! Correria, muita calma nessa hora. Eu só quero rock doido com a segunda da discórdia. Vocês nunca viram nada igual! É sal pra todo lado! Sirlan, da Top Smart! Aí, Genia TMT, esse é o DJ Paulinho. Bora sair da frente. Na segunda da discórdia é tudo diferente. Sal e dali sal. Joga a mão pra cima, assim, ó. Assim, ó. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas vezes. Muitos anos de sucesso pra essa galera. Parabéns, minha discórdia. Bora sair da frente. Tá bagulho doido, cheguei pra fazer estrago. Vai Netinho! Doida caralho! Doida caralho! Doida caralho! É a estraga rock, fazendo ostentação. Acende logo a pólvora, avisa que eu cheguei. Joga a mão pra cima, grita roi, grita rei. A estraga rock faz um show bem diferente. Com o gordo e o Tinha, referência tá com a gente. Bora endoidar, o rock tá pressão. Não importa o curto a vida, daquele jeitão. Família estraga rock, mosqueiro já tá nativa. Tá formado, vem embora. Hoje o bonde tá na pista. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Bora dali sal. DJ Udi é o brabo, porra. Começou o rock doido, a segunda tá formada. Com as meninas da discórdia é derrame de gelada. Onde ela chega, não tem pra ninguém, não são as meninas. O bagulho doido! O mundo e o Dinha, a referência tá no ar. Com as meninas da discórdia, o rock não pode parar. Não bate de frente que elas não perdoam, não. Debochada e afrontosa, essa menina é pressão. Mas como é que faz? Bora no gin... Bora no caquiado. As meninas da discórdia! É pressão pra todo lado. E do Faz o caquiado. faz o caqueado. Caqueado! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caqueada de engordo já chegaram. E ninguém fica parado, de engordo já chegaram. Tá dando caqueado. É muito caqueado. O gordo e o tio. É muito caqueado. Bora, Pitbull! Bora, Pitbull. E aí, Lourinho? Essa cachorra. Bora, Pitbull. DJ, bravo, porra. Pega, pega. Pega, pega. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Faz como é que é, faz como é que faz. Joga, puxa, joga, puxa. Joga, mini. Joga, mini. Joga, mini. Joga, mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Eu quero ouvir só as mulheres agora. Te falou, que show é esse? Que te deseja. É show da referência, discórdia! Você é o meu pai. Vai de Dieguinho pra Carlinha Monteiro. Agora! Canta, canta, canta! Quase me mando morar na rua. Daquele jeito! Explode agora! Você me perdeu! Sol! Sol! Sol! O meu amigo empresário Alex! O rei da pescada branca tá na área! Vai pra e o nosso amigo gerente Adelson é rock liga, sem fim, pai! A primeira coisa que sofreu da minha vida. Vai pra puta que pariu! Bora pra cima! Vai pra puta que pariu! Minha amiga Tamir e você aqui, Tim Maia! Elas estão na área, um abraço pra vocês aqui, ó! E aí, compadre Paulinho! Você é nossa amiga Vanessa do Tigre Saúde! Tá todo mundo na área! E a dupla do mundo está aí também! Insuperável! Segura pro Bobby! Amor, por que você? Bora, gordidinho, começa o caqueado. Bora, gordidinho, começa o caqueado. Bora! Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Bora, Robinho, deixa ele se acenda. Foguete que a bomba vai estourar. O bagulho doido tá no ar, Robinho. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Botana Jota, o Davi Cadeirante, o Leo Cadeirante também de na área, o Lourinho, Natália Smith, família Pista da Cabanagem, e meu parceiro Paulo na Carla também na retaguarda aqui, ó. E aí, Júlio Piloto, um abraço do Dinho. Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando, vai sentando, vai sentando agora. É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só. Pega fogo, pega fogo, ó. Ai, ai, ai, ai, ai. Olha o preto, olha o preto, olha o preto. Caqueado, caqueado, vai. Bora, Ingrid. Bora, Cleito. E aí? vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é novinho e já tem. Dia dessa amiguinha, Asmin. Diretamente de Fortaleza pro aniversário da Discord aqui, ó. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Olha, sei que tu tem. Você vai me dar. Olha, sei que tu tem. This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. É muito caqueado mesmo. O mascote GDB também danado. Um abraço pro Zinho. Zinho. Ei, mascote. Bagulho doido. Aí, dança, dança, dança. Vai dançando agora. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando. Dia das empresárias Carlinha Monteiro. Vai dançando. A mulher dos fogos tá na área. O Betis de Marituba também, o Maicon. Like amigo Alex. E o Adelson. O rei da pescada branca aí. A nossa amiga Emily, a Ingrid. Bora, Ingrid, a Flavinha. A Elia, Amanda, a Cris, a Rafa, a Glaucia, a Thay. As meninas da discórdia. O Rafael já falou. Já 24. Bora preparar pra invadir Cotijuba. Dini Gordo lá no telão, drink vai ser bagulho doido. Prepara o show que dia 24 vai ser assim. Quem é minha vida? O Paulo e Ana Carla. Paulo e Ana Carla. Eu tô na área. Mas eu sei quem faz a principal. Quem bebe o que vem da sua cara e comer. E aí? Você chorar me pedindo perdão. Pode chorar. De Paulinho, a referência em Rock Doido tá na área. E nunca mais eu vou. Rock tá doido. Você. Você acabou de me perder. Toma na batida, toma, toma na batida. Cochila nas patas, nas patas, nas patas. Radinho na cintura, cintura, cintura. Bonezinho pra trás, bonezinho pra trás. Esse é o DJ. Bora, bora. Toma na batida. Os criminosos, o DJ tu rebola gostoso. Bora, Robinho! Amigo Robinho da 160. Fechado com uma referência. Ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar. É por isso que eu vou, ele falou. Rebola gostoso, tá cara. O bagulho é doido, bora, Blake! De Paulinho da Adidas Produções. O Blake, nosso amigo. O Magrão da TF, bora, Magrão! Restante puro sabor. E olha o caqueado, caqueado, caqueado. Bora pra cima, maninho detonando. Que bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão. Vai, vai. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer bagulho doido, ela quer dar pra bandido. Ela quer bagulho doido, ela quer dar pra bandido. Ela quer bagulho doido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer bagulho doido, então ela vai, vai, vai, já, já. E vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando esse quadril, que ela quebra esse quadril. Quem tá solteiro, prepara o anzol. E só quem tá solteiro, joga, joga o anzol. Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol. Vai jogando, vai puxando, vai jogando, vai puxando. 5, 4, 3, 2, 1, já, já, já, já. Saudades. Bora, Tamiris, você aqui, Chimaia. Estão na hora também aqui. Como é que é? te fazer feliz, nem que seja só por uma noite. Eu vou. E a minha amiga Vanessa do Tigre Saúde. Realiza. Quinta-feira, aniversário da Vanessa. Momentos impuros. Prepara que tá chegando a hora. De amor, por esse louco amor, não pago o preço que for. O Imperador Weber, Chido Murugui. Ele também tá na toda essa comitiva, Jean. Eu não quero. O nosso amigo J. Marvin e a sua primeira dama. O que vai? O Imperador tá cansado. Vai, tá ficando velho, diga só. É, mano. Nem bebo, é só capo esse desgraçado aí, mano. É doido, é. Bora, tá na hora, Vanessa. Bora com o Padre Paulinho. Meu amigo Lucas, ele gosta. Isso aqui é pra você, Vanessa. Fica fugindo como se eu fosse o perigo. Não sei porquê. É a música do Tigre Sal, de Eterno Gordo GDA. Mesmo dizendo que é de pedra o coração, esse amor tá escrito em seu olhar. Então fica longe, tenta ficar distante. Quero só ver quando a saudade apertar. Vem bater na minha porta, esse orgulho implora. Não consegue controlar o coração. O coração. E só lembrando que quinta-feira ela vai estar no berço. Paredão Tigre Salve. É do Aura. Tá tocando pra mim. De você vou lembrar. Paredão Tigre Salve. Começaram o caqueado, começaram o caqueado, começaram o caqueado, começaram o caqueado, caqueado no gingado, caqueado no gingado, gingado no caqueado. DJ Dinho comandando o momento do caqueado, DJ Gordo comandando o momento do caqueado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sou muito mal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sou muito mal. O bicho tá pegando, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando. Ah, lindo. Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. E avisando com o Ralph. O bagulho tá doidão. Agora os caras doidos fazem a cara de mauzão. A cara de mauzão. O Ralph viu o negócio do WhatsApp no banheiro. Cara de mauzão, a cara de mauzão. Dia 22 tá chegando o aniversário do macaco. Cara de mauzão. Prepara. Não era isso, era atual. Se tu fosse mil grau. Aniversário do macaco da discórdia. Fosse mil grau, não era isso. E já falou que vai ser rock 2. No céu piranha, dentro do helicóptero, tu vai fuder no céu piranha. Dentro do helicóptero, tu vai fuder no céu piranha. Dentro do helicóptero. Então bota, bota, bota que eu vou usar. E nosso amigo Gil Toia. Bota, bota que eu vou usar no seu pé. Ele... E o Rafa de Mosqueira. Vai comigo, o peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Quer sair comigo, o peito na cintura e o cabelo. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido, ele é bandido, bandido. Vamos dar um abraço aí pra família XXT. Bandido, parceiro Nalo PSC, o parceiro Jonathan. Bandido, bandido. O DJ Mavi, Rafael Show. Bota organizado. O parceiro Sauro. E o DJ já tá ligado. E o Motora Paulinho sempre no apoio dos patentes. É golpe. DJ Mavi. Golpe organizado. Pra que desguiar. Bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu... Tá tudo tranquilão, tá tudo tranquilão. Com o Gordo e o Dinho é aula de pressão. Bota fogo. Fogo, fogo nessa porra, bota fogo, fogo, fogo nessa porra, Gordidinho não tão tocando, eles tão dando aula, o Gordidinho não tão tocando. Eles tão dando aula, eles tão dando aula, eles tão dando aula, eles tão dando aula. 3, 2, 1, tá doidinho pra ver o seu piscino no peito, doido pra conhecer a sua vida, que de vídeo disseram pra boca, você tem mais jeito. Chama o teu fogo malvadão, você vai te McDonald's, é até o dia. Pipipô do McDonald's, é até o dia. O bandidinho não tá tocando, eles estão dando aula. O bandidinho não tá tocando, eles estão dando aula. Eles estão dando aula, eles estão dando aula. Vai começar. Joga a vinheta aqui no balão! Tinho Gol! Tá na hora! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu, falando de amor. Seu olhar pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para... Quero ouvir! Falando... Baixinho! Nosso amigo Mike e o Betinho de Marituba. E o meu amigo Paulo na casa. E o meu parceiro Bill, o Blaster do Patrese, tá aqui, ó. Bora, Billzito. Você é profissional. Um abraço aqui do Gordo Gim pra você, Bill. E o Wallace Salles, o Blaster dos Gordinhos de Coraci. É considerar, tem muita moral. Ele mesmo, exatamente isto. Escuta, meu amor. Mas é lógico. Entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Caralho. Se alguma vez te quis sofrer, foi loucura da paixão. Essa música é muito firme, né? Amor na contramão. Bora ver. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. E a galera vai dançando. Sei. Aniversário da segunda da discórdia. E o Cai d'Água vivenciando fortes emoções. E aí, comandante da dança? Me chama, quem será? Me diga quem será? Esse cara aqui. Olha o preto, tá mil graus o preto. Se você deitar, quem será? Me diga quem. O mecânico Renato Bruno. Bruno Absoluto é a sua primeira dama. E ele corre ao te procurar. A família chama aqui, ó. E aí, como é que é? Chora Jota. Seu nome e telefone. Ele e o Lourinho. Tô na piscina, minha lista da. Natália Hermin. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto. Já confirmado sexta-feira. Lá em Salinas. É, moleque. Meu respeito, você sabe que eu te... Um pra cima em Salinas. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazena ou apagar. Vai rolar mais um concurso do funk. Responder. Valendo 200 contos. Não vou. E o Palan da Cara falou, e eu, e nós? Confirmado também, vamos lá. Ela olhou pra ele, vamos lá, né, amor? Vamos lá, ele falou, vamos lá. Palan da Carla. Confirmado em Salinha, sexta e sábado, o bagulho vai ser doido. Bora, Bimbo! O Bruninho dos Famintos. Ele é o Blaster. Não me importa se você morar aqui. O João do Thiago Farias. Eu até. É isso aí. Só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. Só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só ligar, um sinal dizendo que sou. Ai, ai, ai, ai, ai, papai, agora, agora, agora, agora. Quem sabe canta? Gosta mesmo de mim. Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Um abraço de sapo para o seu padrinho, o Curiri de Mosqueiro. Ainda não descobri por que me abandonou. te falei. Um preço alto eu paguei. Tá pressão, pai. Eu amei, ainda sofro demais. E o chego íntimo, mano. Você. Pela vida. Vocês estão cansados já, né? É você. Se eu amanhecer, olhar pra lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Esse vazio tão imenso.